rainha. Faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória. Pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Ó, abelha, rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, ó abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, pois se é noite de completa escuridão, provo do favo de teu mel, cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. É meio-dia, é meia-noite, é toda hora. Lambe olhos, torce cabelos, feiticeira, vamos embora. É meio-dia, é meia-noite, faz um zoom na testa, na janela, na fresta da telha, pela escada, pela porta, pela estrada toda fora. Anima de vida o seio da floresta, amor empresta. A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar. Ó, abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha. Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória, de tua glória, de tua glória, de tua glória.